mas vive para o trabalho. Tem gente que vive, trabalha na Umbanda, mas vive da Umbanda, para a Umbanda. Há que se viver em plena comunhão com tudo. Nem de mais uma coisa, nem de menos outra. Aproveitar cada minuto. Usar o passado como escola para o futuro. E viver o dia de hoje como se nunca mais fosse acontecer. Graças viver a Deus. Plenamente, né, filho? Viver plenamente. Ser feliz. Significado da vida. Significado da vida. Ser feliz, não se apegar às discussões, às brigas. Tem gente que passa, chega ao ponto da depressão porque fica martirizando um problema e deixa de viver, deixa de aproveitar. Mato, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Ogum, por ter aceito aí fazer esse trabalho de compreensão sobre a vida do mundo espiritual com o Senhor. E nós agradecemos a oportunidade de espalhar a mensagem da Umbanda através do vosso trabalho também. Graças a Deus. Seu Caboclo, o senhor também trabalha em médiums no Brasil? Trabalho, filho. Qual que é a diferença entre incorporar em Portugal e incorporar no Brasil, no caso de a gente estar aqui hoje numa cidade de Portugal? Não tem diferença, filho. Não tem diferença. Não tem. Sim. É igual, toca o atabaque, chama nós, a gente vem. Tá certo. É igual, toca o atabaque, chama vocês e vocês vêm. É. É igual. E muitas vezes nós vem sem ser chamado, viu? Quando o médico precisa, nós vem também. É. Qual que é o propósito da vinda de vocês pra terra? Na incorporação. Resgatar também as nossas dívidas, filho. Ah. Através da caridade junto dos aparelhos, fazer o bem com o próximo. Assim a gente também alcança os patamares, as esferas celestiais. Certo. Tá toda a gente aprendendo, nós também. Entendi. Por que que há pessoas que acreditam que os espíritos sabem tudo, sobretudo quando é no nível do caboclo? Por que que tem pessoas que acreditam que a entidade sabe tudo? É, porque é espírito, será? Ei, filho, tem gente que acredita, né? Pois nós não é acima de Deus, mas não é assim não. Nós tem entendimento, nós sabe de muita coisa, mas só Deus sabe tudo. Infelizmente o povo idolatra muito, é o apego. Esse apego é porque é causado pela fé das pessoas? Por que que tem esse apego? Ou porque quer resultados rápido? É as duas coisas. tem apego, mas também tá desesperado. Quer ver as magias, né? Uh-huh. Quer ver os milagres. Isso. Mas não existe milagre, não. Não existe? Milagre, a pessoa faz acontecer. Uhum. Se todo mundo entende que Deus é a origem de tudo, a partir do momento que a pessoa entende isso, o milagre começa a se realizar. Ou seja, as coisas acontecem naturalmente. Ah. E como que a gente pode aprender a respeitar o tempo que as coisas precisam para acontecer? Como a gente aprende isso? Ei, filho, tem trabalho mental, né? Uhum. A pessoa tem que ouvir a palavra dos espíritos, dos amigos, tem paciência. É fácil falar tem paciência? Ensina a pessoa a ter paciência. Os trabalhos espiritual, as mandingas, as mirongas, os trabalhos. Isso. Isso é uma maneira de ensinar a pessoa a ter paciência. Uhum. E ter merecimento. Certo. Se a pessoa não tem merecimento, não tem a realização. Ah lá. Nós não faz os milagres. Não faz. O caboclo não faz milagre. Não faz. É, nós ajuda a pessoa a transformar e ser merecedora desse milagre que ela acredita. Uhum. E o que é a Umbanda para o caboclo rompe-mato? Para mim, filho, é uma religião perfeita. Oh. Claro que é, senão não trabalhava com as minhas da Umbanda. Sim, senhor. É perfeita para mim. Uhum. Mas cada pessoa tem o seu ponto de vista, né? É. Seu entendimento. Sim. Para mim é uma religião que fala a todos igual, não tem distinção, não julga e não proíbe. Se não julga, não proíbe, aceita tudo e a todos. Nós vê, filho. A Umbanda como uma escola, uhum. A religião escola, é. Que prepara as pessoas para a fase do desencarne, para lidar com o espiritual. Sim. É, o povo não aprende a lidar com a morte, não aprende a lidar com a perda. Sim, senhor. A Umbanda ensina o desapego, filho. Ah. Desapega, não é porque o parente morreu que acabou. Certo. Desencarnou aqui, nasceu lá no plano astral. Claro. Então assim, já que o senhor falou que não é porque morreu, acabou, quem tem um parente que se foi e a pessoa fica chamando esse parente, atrapalha o progresso dele lá em cima? Os dois atrapalham, tanto quem desencarnou quanto quem está chamando, filho. Ai, por que que atrapalha quem está chamando? Porque está chamando para ajudar? Está chamando para ajudar, mas está impedindo o outro. O filho é inteligente, já estudou sobre as almas. Isso, graças a Deus. Tem um ditado que o povo brasileiro faz muito, fala muito, né? Sim. Deixa os mortos com os mortos e os vivos com os vivos. É. Quem desencarnou tem outro progresso, outro processo evolutivo. Uhum. Terminou aqui, findou. Então não interessa ficar chamando. A pessoa está lá, está estudando, está trabalhando nas lides espirituais. O parente aqui fica chamando. A alma, filho, o parente pelos laços espirituais sente o chamado, sente o desespero desse que está aqui encarnado. Uhum. E fica lá desorientado, fica doido para vir ajudar. Nossa. Aí foge das colônias, foge dos hospitais onde está em tratamento, onde está em aprendizado. Vem, se cola no parente, se prega, quando consegue chegar até o parente, viu? Olha. Porque muitas vezes não chega, são capturados. Capturados? É. Mas capturado por quem? Não existem os espíritos trevosos, filho? Sim. As legiões deles é formada por almas. Ah, que perigo, é. Então, chamar um parente, seu caboclo. É, filho. É o parente quando se liga ao encarnado. É outro problema. Ah, lá. Porque inconscientemente esse parente vai alimentar da energia vital do encarnado. Começa as depressão, os choro, as preguiça, falta de vontade, falta de fome, não tem vontade de trabalhar, fica só no lamento. Prejudica também, né? Olha, quando alguém pergunta desse jeito, ah, toda vez que eu chego na minha casa eu sinto um peso, me sinto mal, será que são as outras pessoas? Então, será que tem espírito ruim aqui? E como é que a gente aconselha uma pessoa dessa a fazer o que, seu caboclo? Em primeiro lugar, filho, a pessoa precisa entender que ela não é o centro das atenções. Eu falo, filho, eu sou de algum, é lei. Isso. Sou curto e grosso. Claro, claro. A pessoa tem que entender que não é o centro das atenções. Toda a gente tem inveja, toda a gente tem mal olhado, toda a gente lhe quer mal, por quê? A pessoa própria, ela mesma atrai essas energias densas, com os pensamentos negativos. Infelizmente, filho. Oh. Chega em casa com dor no corpo, com dor nos ombros, tem que ver, essa pessoa faz exercício físico, é uma pessoa ativa, é sedentária, carrega peso, chega em casa, está cansado. Ao invés de tomar um banho, descansar, vai para aquela coisa que os meninos gostam. É isso que eu sei, internet. Que você trabalha. Isso. É. Ou então pros telefones, né? Fica assim o dia inteiro. Nossa, o dia inteiro. Aí não descansa, filho. Não abre a mente para outras coisas. Claro. Aí alguém tem que ter culpa, né, filho? Mas não é nunca a pessoa, é sempre os outros. Infelizmente, a pessoa tem que se conscientizar. É preciso fazer banho de erva, descarrego. Uma entidade há de dizer, se procurar um templo, ou se for numa igreja, tiver o hábito de rezar numa igreja ou em casa, se benzer, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eleva o pensamento ao Pai maior. Por que que as quis ir lá de pegar, se eu tenho meu Pai aqui que me protege? É a fé, filho, falta muito no povo. E por de onde que vem essa necessidade de culpar o outro? Ou é meu marido, ou é minha filha, ou tem um espírito na casa? Ei, filho, vem de muito tempo, né? Desde Jesus Cristo, coitado. Foi crucificado por quê? Ele não fazia mal pra ninguém, só pregava a bondade. Mas alguém tinha que culpar, ele tava tirando a atenção dos outros pra ele. Claro. É a necessidade de estar... que está sob as luzes da ribalta. Eu sou um coitadinho. Dá atenção para mim que eu tô morrendo. Ai. É por aí. Claro, entendi. Certo. Pronto. Daí a pessoa diz assim, eu gosto das entidades da Umbanda, mas tenho medo de ir lá no terreiro. E aí? Eu falo para a pessoa, compra um cachorro. Compra um cachorro? É. Já discutiram comigo por causa disso, meu filho. Então, o cachorro preto protege, né? É, tá com medo, compra um cachorrinho que ele protege. É uma brincadeira que eu faço, filho. Sim, sim. As pessoas têm medo daquilo que não conhece. Tem medo, gosta da religião de Umbanda, gosta da filosofia do que a religião prega. Mas tem medo das manifestações, tem medo, filho, da transparência que a Umbanda traz para a pessoa. Transparência, a pessoa se conhece ali, conhece seus defeitos, seus medos, é mostrado. E a pessoa tem medo dessa revelação. Ninguém gosta de ver as verdades sobre si mesma. Ninguém fica diante do espelho e sim olha de baixo em cima. Ninguém fala assim, eu tenho esse defeito, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar ali. Mas toda a gente aponta o dedo uns pros outros. Aponta o dedo, né? É. Uhum. O medo vem daí, filho. Depois o povo não entende as incorporações. O que que espírito manifesta no povo? Manifesta, foi porque eu falei para você agora. Claro. Através do aparelho, nós espíritos podemos evoluir através da caridade. Tem gente que tem essa missão de ser canal entre o astral e o físico. Tem outros que não. Esses que têm as missão precisa ter o entendimento. Por que que nasceu com essa missão? Uhum. Por que que esses espíritos se manifestam? E aí é um grande processo de ensinamento, de doutrina, que essa pessoa vai fazer até chegar ao entendimento e aceitação. Claro. Se está no caminho da pessoa incorporar um espírito e trabalhar com ele, permitir aquela manifestação pro propósito da caridade, alguém tem que forçar ele a ir logo para um terreiro? Nunca. Ah. Nunca, filho. Livre arbítrio. Nunca se força ninguém a nada. Todos têm o seu tempo. Todos os espíritos, quando reencarnam nesse planeta, Deus deu o livre-arbítrio e o tempo necessário para a pessoa entender os propósitos da sua encarnação. Certo. Não se apressa. Não impinge, né? É isso. Não impinge, não influencia. Pode ser o aconselhamento. Se a pessoa lá em casa começa a incorporar, começa a ter as manifestações dos guias, é um sinal de que ela precisa desenvolver. Uhum. Mas é dentro do tempo dela. Dela. É o primeiro passo para ela buscar ajuda e entendimento espiritual. Uhum. A partir daí ela procurou uma igreja, um templo, alguém que consiga, que entenda ela e que consiga ensinar, as manifestações vão acalmar. Vai acalmar. Até que ela tome a decisão de fazer o trabalho, de desenvolver a mediunidade ou de se agregar algum tempo, algum terreiro. Certo. Nunca é forçado, filho. Não pode. Não podemos. Espírito de luz não força ninguém a nada. Nunca é forçado. Claro. Esse é o primeiro encontro que eu tenho nesse país, que é Portugal. O senhor acha que é uma evidência que chegou o momento desse país também se tornar também mais um polo capaz de servir o próximo com a ajuda dos espíritos? Filho, você já tinha o propósito de vir aqui nesse país há mais tempo. Entendi. Inconscientemente, né? Exatamente. Não era a hora certa. Agora chegou o momento em que está toda a gente precisando uns dos outros. Uhum. O país é português. Isso. Mas se você for contar as pessoas, pelo menos 60% é imigrante. Uhum. É entre brasileiro, africano, tem de todas as nacionalidades, filho. Isso. O país precisa de ajuda. Uhum. Logo vem a ajuda espiritual também. Claro. Certo. É um país que sofreu muito com as Inquisição. Uhum. Então chegou a hora da ajuda, das pessoas serem ajudadas de uma forma carinhosa, amorosa. E a Umbanda traz isso para as pessoas, filho. Ah. Os vovô e as vovó desse país, né, filha? Os mais velhos. Você pode observar que os templos, filho, estão cheios de gente de mais idade. Porque esses são os que mais precisam de atenção e carinho. A Umbanda traz isso. Os imigrantes traz esse carinho. E os próprios portugueses aprendem uns com os outros a amar, a se doar, a aceitar. Chegou a hora, sim, filho. Esse trabalho seu vai divulgar aqui esse país, mas vai divulgar a essência das pessoas. Não é só as culturas dos doces, das coisas, dos vinhos. Não, claro. Chegou a hora de divulgar o ser em si. Bem, ou seja, agora a pessoa que está em casa ouvindo o espírito vai poder dizer, realmente não é nada de bruxaria, é alguma coisa com que eu posso me afinizar e pode fazer bem para mim e através disso eu fazer bem para o outro, é isso? É isso mesmo, filho. Infelizmente, as religiões de matriz africana aqui em Portugal, estou falando só aqui de Portugal, não é da Europa toda. Claro. Mas aqui, ainda tem receio de procurar os templos. Uhum. Por causa da, infelizmente, mais uma vez, filho, por causa da opinião formada na cabeça do povo. Manifestação de espírito é coisa de bruxo, de bruxaria. Isso. E tanto Não é? Olha aí, que coisa bonita. Um trabalho espiritual bonito de ajudar o próximo. Sim. Claro. Tem que quebrar essa barreira. Não é bruxaria? Vamos dizer que é manipulação da magia branca? Pronto. É isso, é o nome mais bonito e mais aceitável. É. Né? A bruxaria está ligada ao tempo das Inquisição ainda. Isso. Então é manipulação da magia branca? Isso. O propósito da ajuda, né? Do progresso, do crescimento. É. Por isso que chama magia branca, né? É isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Um ambiente Umbanda, o que que ele promove para uma pessoa do momento que a pessoa entra, adentra as portas até o momento que sai? Transformação. Uhum. Em todos os sentidos, filho. Oh, meu Deus. Quando a pessoa pisa na entrada do templo, já tem a manifestação de Exu, o executor da lei, agindo sobre aquela pessoa. Certo. O cheiro no ar da defumação, das ervas queimando. O cheiro gostoso. É gostoso. Que acalma. Sim. É, o ajoelhar e rezar, filho, bater cabeça no chão, pô, humildade. Uhum. Que muita gente não tem, mas quando entra no templo, tem, mesmo que seja sem vontade, viu? Isso. Mas faz por respeito. É. Já serve, já está transformando a pessoa por dentro. Vem falar com o caboclo, com o preto velho, recebe um abraço. Ai, mas eu não conheço esse médium de lado nenhum e ele me deu um abraço. Transforma, muda a pessoa. O abraço é transformador. É, filho. Ainda mais quando tem amor, né? Você já viu? Você já viu quando tem duas pessoas discutindo que uma manda um beijo para outra? Dá vontade de rir, não é? Dá. Já quebrou aquela barreira da briga. Ah. Já mudou ali. O abraço aconchega. A pessoa está em desespero. Está precisando de atenção. Recebe um abraço, um carinho, um afago. Isso é transformador, filho. Tem os cânticos que alegra, que anima. Tem a mensagem. Todos os pontos de Umbanda tem uma mensagem de amor, de paz, que transporta a pessoa para as matas, para as senzalas, para os jardins junto com os erê, as cachoeiras de Manhoxum, uhum, né? O mar de Manhemanjá, as matas. Aí já começa outro processo de limpeza, de alívio, de descarrego, de descanso. Certo. E quando vai embora, filho, leva as mensagens dos guias, leva o carinho e o amor. Para aqueles que entendem assim. Uhum. Olha. Então vamos dizer, a pessoa está carregada ou tem algum obsessor com ela. Quando chega aqui, tem os espíritos do bem que estão monitorando tudo. É isso? Tomam conta dos trabalhos. Tomam conta dos trabalhos. Tá certo. Daí, pronto. O espírito obsessor pode entrar junto com a pessoa aqui no terreiro? Claro, filho. Deve. E entra, e é permitido, porque esse também é um ser que precisa de ajuda. Ah. Quando entra nos templos, entra para receber ajuda. Teve a permissão lá do guardião da porteira, da tronqueira, para entrar. Uh-huh. E logo junto com a pessoa, o consulente, né? Ele é tratado, ele é doutrinado. E é perguntado também, filho, se ele aceita ajuda. Ah. Se ele não aceitar, tudo bem, mas ele não volta com o consulente. É, nós não ajudamos, se ele não quer, nós não ajudamos. Isso, mas junto com o consulente ele não vai. Aí os Exus, os guardião, leva ele para as camadas onde condiz com a energia dele. Aham. Até ele ter entendimento e aceitação. Entendi. Então, quando ele chega aqui no terreiro, o consulente já está usando o livre-arbítrio dele para se desvencilhar de qualquer influência maléfica. É isso mesmo, filho. Ah. A não ser aqueles que gostam da presença do maléfico, né? Entendi. Que daí sai e volta junto. É. Entendi. Não consegue viver sem um obsessor. São auto-obsessões, né? Ah. Um obsedia no outro. Certo. Mas tem obsessor que já não aguenta ser obsediado pelos humanos, viu, filho? É mesmo, seu caboclo? Tudo é culpa dos obsessores, coitado. Não é assim, filho. Não. Os obsessores também... É engraçado, né, filha? Mas não tem graça, não. É. É, os obsessores, muitas vezes tem as caminhadas deles também, filho. Sim. Mas a pessoa está tão ligada que tudo é ruim, que tudo é ruim. Eu tenho um obsessor, tenho um obsessor. Ligou o mental um no outro e ele fica preso. Ai. Tem um obsessor que quer ajuda. O consulente sai daqui e continua chamando por ele. Mas é, eu não estou bem, mas eu não estou bem, mas eu não estou bem. Fala. Aquele é ajudado. E vem outro, a pessoa se liga a outro. Todos os obsessores que entram com os consulentes dentro do templo, esse é ajudado, filho. É ajudado, né? Não sai, não sai pra fora. Não sai mais. Fica no templo, fica atraído para os portais, para os vórtices energéticos que tem no terreiro. E são direcionados para as camadas referente à energia deles. Nossa. A pessoa não muda a mentalidade, o pensamento sai lá fora. E começa a ver vulto. Eu tô vendo. Tem alguém aqui. Aí eu não tô bem. Aí outro obsessor, outra alma se liga àquela vibração. Entendi. A pessoa continua achando que é o mesmo. Aí não é. É outro já. Então, se a pessoa... Então não é pra ninguém ficar com medo de vir no terreiro de Umbanda que vai sair e vai ver vulto. Vai ver se já via antes. É isso que o cabelo tá dizendo. É isso mesmo. A pessoa, se tem o dom da clarividência, vai continuar vendo. Se ela quiser não ver mais, tem que ser falado, tem que ser conversado e explicado as consequências do fechamento daquele dom. Uhum. E não fecha para sempre, filho. Não, né? Não fecha para sempre. As pessoas têm a mania de trazer criancinha para fechar o corpo, fechar o cofre. A pessoa tem missão, veio para ser médium para trabalhar, mais cedo ou mais tarde vai desencadear e vai trazer mais sofrimento para essa pessoa. Que não vai estar preparado. Exatamente. Na hora que precisar. Uhum, claro. Então, aí ele entrou terreiro adentro. Pronto, o obsessor entrou junto com todo esse propósito que o caboclo ensinou. Agora o caboclo disse que faz descarrego também. Quem não entende o que é isso? Descarrega o quê? O corpo físico é um corpo. Um a pessoa tem vários corpos. Certo. Nesses corpos vão agregando larvas astrais. Larvas astrais? É. É igual minhoquinha... Aranha, serpente... Aranha também. Vampiros. É, vampiro no morcego, né? Morcego. As pessoas imaginam aqui na cabeça e eles materializam no corpo físico. Nossa. Tem gente que chega aqui, vai nos bata branca. Ah. Com a dor e não o tem médico, nada. Médico. No médico. Isso, é. Isso. O médico faz os exames e não tem causa, não vê nada. Sim. Mas a pessoa está sentindo. Olha. Aquilo é a materialização do pensamento da pessoa, filho. Uhum. E se materializa como? Em forma de larvas. Tá certo. O descarrego nada mais é do que o passe. Faz um passe energético. Uhum. Às vezes é preciso fazer o sacudimento. O que é sacudimento? Sacudimento é um trabalho com folhas, bate-folha. Uma coisa assim mais... Folha de pimenta? Certo. Tem casos que a pessoa está mesmo muito carregada, tem que se fazer um trabalho mais profundo. Certo. Mas nunca resolve, filho, se a pessoa não muda a consciência. Claro. Pega ali uma erva quente, quebra o que precisa quebrar, mas você está dizendo que não resolve se a pessoa não mudar a consciência. É. Resolve momentaneamente. Limpa, né? Limpa. Descarrega. Uhum. A pessoa fica equilibrada de novo, 50-50. Aí sai porta fora, depende da pessoa mudar. Ah. Mais uma vez, caboclo não faz milagre, preto velho não faz milagre, Umbanda não faz milagre. Isso. Umbanda ensina. Ah. Quem quer aprende, filho. Sim. Então qual que é a diferença? O senhor falou que o passe, então, é uma forma de descarrego. É. Qual que é a diferença entre o passe e a defumação, que é a queima de ervas específicas? As duas têm a mesma função. Uhum. Descarrega, limpa as larvas. O passe energético é a imposição das mãos. Isso. A defumação é a queima das ervas. As duas coisas agem no perispírito, na aura da pessoa. A fumaça tem alcances mais elevado. O passe é concentrado na pessoa, aqui no corpo físico. Certo. Por isso, quando se entra nos templos, faz primeiras defumação. Tem tempo que não faz passe. Tem outros que faz. faz a defumação, é uma limpeza. É como essa em casa. Faz a vela do anjo da guarda, já é um descarrego, já é uma limpeza, é um momento de oração. Uhum. Ali a pessoa já está se limpando. Limpando a cabeça, né? É. Pô, faz o banho das ervas, é outra descarrego, outra limpeza. Chega no terreiro, tem a defumação, é outra limpeza. Faz o passe, e mesmo assim sai de um terreiro com dor, com encosto, tem que ir com um psicólogo. Quem tá ouvindo diz assim, nossa, mas pra que tanta limpeza? É a mesma pessoa que toma banho todo dia. Ah, isso mesmo. Sabe por que tanta limpeza? Por causa do julgamento. Cada minuto que o povo julga, atrai. Atrai para si próprio. Dívidas kármicas. Dívidas kármicas. O julgar, o apontar o dedo. E olha que o povo da Umbanda não é santo não, viu? Não é santo? Ninguém é santo. E como é que ele consegue ajudar, então? Ajuda porque está em processo de transformação, de evolução. Está no caminho certo? Tá. Com a boa vontade, coração no lugar certo. É isso mesmo. Entendi. Nem todos vêm com esse propósito. Eita. Mas os que estão de amor, de coração, de doação, dedicação, de entrega, ajuda aos outros, ajuda a si mesmo, ajuda as almas. E ajuda seus guias. O verdadeiro médium de Umbanda, né, filho? É, claro. Então, a defumação, a queima das ervas, o senhor disse que alcança, o senhor falou mais profundo no sentido de que alcança até outras dimensões, outros corpos daquele sete que o senhor falou. Isso mesmo, filho. Ah, entendi. Claro. Então, agora no momento, quem está vendo o caboclo, vê que o caboclo está segurando, chama essa coisa que o caboclo está segurando. Uma cuia. Isso, e tem um charuto na outra mão. É. Então o caboclo já está trabalhando alguns dos quatro elementos, os quatro elementos, e qual que é o propósito? O propósito é criar uma atmosfera propícia para eu estar aqui incorporado nesse cavalo. Uhum. Pronto. Claro. E... não é fácil, filho. Nós atravessamos muitas camadas para chegar aqui. Ah lá. O cavalo tem que estar aqui nesse país, o povo fala cavalo. É. No tempo espírita é aparelho. Isso. No Brasil é burro. É. Aqui esse cavalo aqui prefere que seja chamado de cavalo. Ah, pronto. Se não, chamava de burro. Para mim, não, tanto faz. Tanto faz. Mas o propósito é esse, é preparar o corpo físico para a recepção do espírito. É o sagrado, filho. Tem que estar preparado. O médium tem que ter consciência de que precisa fazer seus ritual. Se pertence a Umbanda, a Umbanda é ritualística. Uhum. Cumpre os ritual, não há maneira de nós não descer. Oh. Quando se diz, eu não quero ir para a Umbanda bem por causa disso de ritual. Se a gente consegue, Jesus disse que com a fé move montanha, por que um passo a passo é a mesma pessoa que para ligar para alguém digita os sete números na ordem certinha? Mas explica, seu caboclo, por que então isso do ritual? Cada pessoa tem um entendimento, tem uma aceitação. Uhum. Você já viu quantas religiões tem nesse planeta? Nossa! Porque ninguém é igual a ninguém, filho. Sim, senhor. Tem gente que precisa ver para crer. Não é verdade? É sim. Você vai numa igreja católica, você não liga o padre a um espírito. Não. Mas ele está inspirado pelo espírito dele. Pelo o guardião, pelo caboclo, pelo preto velho, pelo doutor. Todas as pessoas têm inspiração dos espíritos familiares, filho. É assim que nós chamamos aqui desse lado. Aqui na terra é caboclo, é Exu, é Pombagira. Mas todas as pessoas que lidam com as religiões são inspiradas pelo plano astral, pelos espíritos. Pelos espíritos. Aí. Claro. E aí então, associar a manipulação dos elementos com vícios e dizer que é um espírito menos evoluído e por isso pratica esse tipo de vício durante o trabalho e ensina o médium a ficar viciado, dependente daquilo, o que o caboclo responde? Ei, filho, é a maior besteira que o povo faz. Uhum, uhum. Porque um homem incorpora pombagira, vai virar viado. Isso não se faz. É falta de respeito com os espíritos, com a religião. É porque eu fumo, meu cavalo vai passar a fumar também. Não, não, filho. Cada pessoa é um indivíduo. Eu sou o caboclo, o cavalo é o cavalo. Se ela quiser fumar, ela fuma. Eu não impeço, mas ela sabe que vai fazer mal para a saúde. Eu não estou tragando, entidade não traga, porque nós não precisa tragar, o cavalo não precisa tragar. Nós manipula os elementos da natureza. As manipulação terrena, filho, é uma maneira de mostrar para o povo que nós é igual. Nós é igual. É uma forma de humildade? É, filho. Vai chegar um homem aqui todo imponente, todo importante, na frente de um caboclo humilde, que está bebendo uma água e está fumando um cigarro. Ele vai se sentir à vontade. É. Ele vai ficar à vontade para falar. Vai. A manipulação das forças, filho, da natureza. Já vamos virar para o lado dos orixás. Cada orixá manipula um elemento. Cada orixá rege uma parte da natureza. Aí a pessoa precisa ser trabalhada com aqueles elementos que nós usamos. Tem entidade que não fuma, tem entidade que não bebe. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tem médium que vai pro terreiro e fala, eu trabalho, mas eu não fumo. Aí vem a entidade e fala, não é o cavalo que tá fumando, é eu. E o médium? Como o médium sabe que ele está no caminho certo, fazendo aquilo que vocês esperam dele? Nunca sabe, filho. As pessoas precisam sempre ouvir que está fazendo a coisa certa. Toda gente espera ouvir os elogios. Toda gente espera falar, olha, você está certo, você fez muito bem. Sua entidade foi boa, fez, resolveu. Olha, a pessoa ficou curada. Toda gente espera alguma coisa. Não deve. Mas faz parte do povo, do ser encarnado. Eu não digo ser humano, digo ser encarnado. É um processo de evolução, de aprendizado, de desapego. Aos poucos as pessoas vão deixando de se importar com isso. As entidades não dão os nomes das outras encarnações. Então. Por exemplo, eu incorporo aqui na minha menina e falo assim, eu fui Nero. Aí, olha, tá, alimenta o ego da pessoa. É. Ah, lá naquele terreiro aparece, lá baixou o Nero. A Madre Teresa de Calcutá, vai lá que é bom porque tem a Madre Teresa. João Paulo II, por exemplo. É, filho, a Umbanda não é assim. É preto velho, é um vovô, é uma vovó, é um caboclo, é um índio. São todos sinônimos, exemplos de humildade, de sofrimento. É, o sofrimento de cada povo, filho, é exemplo de resignação para o povo. Quando um consulente chega aqui e diz, estou cansado de tanto sofrer, eu conto a história do preto velho para ele. Dormir no chão, não tem o que comer. Tem que comer manga das árvores, porque não pode beber leite, o senhorzinho não deixa. O chicote no lombo, o sol quente, as mãos machucadas, os pés cheios de espinho, andar descalço. As costas no sol quente, rebentando uma mona. Então, tudo exemplo de humildade, de resignação. Quando o consulente entende que há sofrimentos muito maior do que o dele, ele aceita o seu sofrimento e vê com outros olhos e ser mais feliz. Certo. O médium iniciante, então, nunca sabe que está no caminho certo e o senhor até acha isso bom porque torná-lo-ia orgulhoso. É, filho. Os médiums, como é que a pessoa sabe que é médium e tem que trabalhar, tem que desenvolver? Começa em casa as manifestações. Alguém, um cartomante, uma pessoa diz, ah, você tem aí uma entidade, você precisa trabalhar. A pessoa fica curiosa, começa a procurar. Depois vai tendo passo a passo seus entendimentos, seu desenvolvimento. Obrigada. Aí vem pro terreiro. Disseram pra mim que eu sou médico e que eu tenho que trabalhar. Tá bem, se disseram, vamos ver. O que que você sente, o que que acontece, a pessoa vai dizendo. Tem missão mediúnica, tem que trabalhar. É o livre-arbítrio. É explicado para a pessoa, pelo menos aqui é. O trabalho espiritual é explicado. O que que acontece? A pessoa aceita, entende, entra, faz uma experiência, fica, vai embora. Umbanda é uma escola, filho. Uma escola. A pessoa tem o livre-arbítrio. Mas tem a obrigação de desenvolver. Foi feito um acordo antes de encarnar. Antes de encarnar. Foi feito um acordo. Chegou a hora, olha, tá com 20 anos, 30 anos, despertou a mediunidade, tem que trabalhar. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Vai ter os perrengues. Perrengue é o que, seu caboclo? Desafio? Vai ter os desafios. Isso. Vai ter as contrariedades. Claro, claro. Vai ter os desgostos. Uhum. O que é uma maneira, filho, de ó, fazer com que a pessoa chegue no caminho certo. Certo. Nós conduzimos os nossos cavalos. Uhum. A pessoa, mesmo sendo conduzida, não quer, ela libera dentro dela. Deixa, desencarna, encarna de novo. E aí vamos começar tudo de novo. O senhor é a entidade-chefe desse terreiro. Que tipo de comportamento o senhor gosta, o senhor mais gosta de ver em um médium quando interage com os outros filhos da casa? Respeito, filho. Uhum. Respeito. Irmandade. De vez em quando os irmãos têm uns arranca-rabo uns com os outros, né? Eita. É. Falta de amor, né, seu pai? É, falta de... Sim. Do quê? Sensibilidade. Eu achei que você ia falar falta de cinta. Eita, mãe, filho. É, falta da chibata da bochica. Mas não é só isso. Uhum. Falta de sensibilidade pra perceber a situação do outro. Um fio que chega bravo, que não cumprimenta, que responde mal, aí o outro se zanga e vira discussão. Isso é muito feio dentro de um templo de Umbanda ou em qualquer lugar. Temos que ter sensibilidade para perceber se aquele fio veio com problemas de casa, se está passando por necessidade, se foi despedido do seu trabalho. Se alguém, os burros bateu lá na rua, o carro bateu no outro. É o julgamento, filho. Julgamento. O outro chega bravo, o outro também briga. Estão um julgando o outro, estão brigando. E não tem essa necessidade. Em primeiro lugar, porque dentro de um terreiro de Umbanda, não é para saber da vida uns dos outros. É para trabalho espiritual. Claro. Quando o senhor falou desapego, é deixar lá fora a vida e aqui dentro... Não ser o carente, mas tratar a carência de quem vem procurar ajuda. É, filho. É a entrega. A entrega. Às vezes os médiums precisam tratar suas carências. Uhum. Nesse caso, a pessoa tem que ter consciência de que não está bem para o trabalho. Não está apto. Se está doente, como é que vai curar outro doente? Mas não é obrigado a incorporar toda a gira? Não, filho. Quando já é médium experiente? Não, de jeito nenhum. Uhum. Então a pessoa é de carne e osso, tem seus problemas lá fora, tem suas preocupações terrenas, tem que fazer o desapego, tem. Mas é uma situação difícil para os encarnados. Certo. É muito difícil, filho. Uhum. As preocupações bate forte. E a pessoa às vezes precisa de um abraço. E não de dar um abraço. Às vezes aquela pessoa também precisa. O povo tem mania de achar que os médicos de terreiro, os pais de santo, tem que ser superes, superes. Super homens. É, super pai, super mãe. Ah, entendi. Super filho. Perfeito. Super, né? Não é não, filho. Não é perfeito. Não é ninguém. Se fosse perfeito, tava desencarnado, nem eu não baixava aqui mais. Todos nós estamos num processo de evolução, de ascensão. Mas também podemos evoluir. Até espírito de luz. Os anjos caídos. O povo não fala nos anjos caídos? Fala. Chegou a ser anjo, depois caiu, subiu e ó. Então por que que nós é diferente? Não, filho. Todo ser humano, todo ser encarnado, dirigente, pai de santo, padre, pastor, É igual. É um engano, então, dizer que o dirigente, porque ele está à frente do terreiro, ele é melhor que os filhos. Nunca. Nunca. E eu deixo isso bem claro para toda a gente. Uhum. Quem não gosta, desculpa. Mas não estou aqui para fazer amigos. Estou claro. Aqui para falar a verdade. Trabalho para os orixás e para Deus. Quando o senhor fala nunca, nunca, nunca o quê? Nunca que o é. O dirigente nunca é melhor do que os seus filhos. Ué, mas então por que é ele que está dirigindo? Porque ele tem a missão. Ah. E olha, filho, engana quem acha que isso é um privilégio. Não é, não. Os dirigentes dos templos são os que mais carregam as cruzes, desfio. É os que têm missão de ajudar. Sabe por quê? Por quê? Porque não prestava nas outras vidas. Não prestava? É. Eita. Porque tem que pagar muito. Tem que sofrer cada sofrimento de seus filhos, dos consulentes. Tem que viver aqueles problemas. Tem que encontrar uma maneira de ajudar, de auxiliar. Uhum. Nossa. Tem que gerir o tempo. É, e o povo ainda acha que é, quero ser pai de santo. É, seu caboclo. É, filho. Seu caboclo. Muita gente diz, eu gostaria muito de incorporar, é tão bonito incorporar, é tão bonito ajudar as pessoas, mas eu não incorporo, eu vou dar um jeito de entrar naquele terreiro, enganar todo mundo e pelo menos com um bom coração eu vou ajudar os outros. E o Espírito vai me inspirar e eu vou ajudar. E aí um dia eu vou realmente incorporar. O que essa pessoa precisa ouvir, senhor? Não tá errado de todo, filho. Ah, tá com o coração bom, né, seu cabo? Tá. No lugar certo. Tá, filho. E tá tendo a oportunidade de transformar esse pensamento. Entrou pela mentira, entrou com mentiras, mas ao passar do tempo vai sendo inspirado pelos guias. Vai se consultando, vai tomando os passes, vai fazendo os banhos a maci, vai se moldando a religiosidade. Isso. E através da sua mudança, da sua resignação, é. Da sua entrega, ele é abençoado pela incorporação, sim, filho. Oh. É. Graças a Deus. Então, o médium que incorpora é mais que o Ogum? Não, filho. Mas o Ogum não incorpora. É, viu, mas quem é que tá ali com o batuque, as mãos chegam a ficar assim, ó, pum, pum, pum, pum. Realmente, ninguém reconhece, ninguém. Né, seu caboclo? Sai tudo com as mãos cheias das bolhas. Olha, filho. O médium incorporado fica aqui. É. Doando o ectoplasma. Uhum. Doando seu tempo. O cambono que fica aqui auxiliando, tá emanando amor para ajudar na conexão aqui, entidade médium. Isso. O Ogum tá sustentando a gira. Os médiums de corrente tá batendo palma, tá movimentando energia. O Gan, que é quem toca tabaco. É, né? É tabaqueiro na Umbanda, né, filho? Isso, pois não. O médium que tá na trunqueira, na porteira, tá lidando com os consulentes. Ah. Tá manifestando o amor, tá recebendo com carinho. Uhum. Os médiums que faz a limpeza, quando termina a girada, tá praticando o amor, a ajuda, tá mantendo o tempo. Todos, filhos, sem exceção, são importantes. E são iguais. Uhum. São todos seres vivendo a experiência da carne, almejando a evolução. Uhum. Não tem. Não tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Existe a hierarquia dentro dos templos, porque precisa haver. Precisa haver organização. Claro, igual a qualquer empresa, né? Exatamente. Uhum. É preciso haver disciplina, ordem. Uns têm uma função, outros têm outra função, que é para o templo funcionar a 100%. Sim. Se todos fossem pai e mãe, quem é que sustentava a girada? É. Se todos fossem Ogum, ninguém cantava. Não batia palma. É. É uma união, uma interação. E todo esse ritual na Umbanda, é propício para a manifestação dos espíritos, filho. Olha. Deus é perfeito. Nada é errado. Errado é a forma como as pessoas veem e julgam. Então a pessoa, vamos falar um outro cenário, a pessoa, ela quer incorporar, mas daí depois que começa a incorporar de verdade, vê que não era só coisa bonita não, é trabalho e responsabilidade, daí tem que estar lá toda vez, fez ali um... Aí começa as provações, os dilemas, filho. Aí é que começa. Uhum. Aí que o médium entende que afinal de contas, não são só flores. Olha. Há trabalho árduo. Há trabalho árduo. Há entrega. Obrigada, filha. Há entrega. Tá lá em casa jantando com a família. Uma pessoa liga desesperada, precisa de ajuda. E larga tudo e vem praticar a caridade, filha. Graças a Deus. É. Demora a pessoa entender chegar nesse ponto, meu filho. Uhum. Entender que dentro das leis da Umbanda, em qualquer religião é assim, filho. Uhum. Quando o outro necessita de amparo, de ajuda, uhum, tem que estar à disposição para ajudar. Se um não pode, comunica com o outro e comunica com o outro, até que alguém pode chegar nessa pessoa e dar um amparo. Entendi. Então, como é que funciona? Eu sou por exemplo, a pessoa é um médium, tá ouvindo a gente. E o espírito dele não veste as roupas tão bonitas igual a do outro, não fala tão bonito igual a do outro. O preto velho dele fala baixinho, o outro fala tão alto, claro, bonito. E aí ele diz assim, eu quero um daquele pra mim. Como é que é? Era bom se pudesse escolher. As entidades se manifestam nos médiums. Uhum. Nós escolhemos nossos médiums, nossos burros, nossos cavalos. Uhum. É por afinidade. Oh. A pessoa tem uma energia, uma vibração, a entidade manifesta, a entidade vai manifestar um pouco da essência daquele médium. Uhum. Claro. Não existe, filho, incorporação a 100%, meu cavalo vai pra lá, sai daqui que eu vou entrar no seu corpo. A consciência dele tá aqui. Tá aqui. Se o cavalo é bravo, é brigão, a entidade também vai falar brava. Vai falar duro, seco. Certo. Depois tem outras coisas, tem as entrecruzamento de linhas de orixás. Eu sou caboclo de Ogum. Trabalho para Oxóssi. Mas sou de Ogum. Sou curto e grosso. Curto e grosso. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, temos pena, paciência. Preto velho de Oxum. É carinhoso, é meio, dá voltas e voltas, e até que a pessoa então entende. Às vezes demora mais tempo, mas às vezes a pessoa precisa ser trabalhada na paciência, nas calmas. Uhum. Tem uma coisa também, filho. Sim. Pode estar cheio de consulente aí fora. Uhum. Ninguém escolhe as entidades, mas todos caem naquela que eles precisam. É, eu percebi isso, realmente. E por várias razões, é, né? Filho. Até aquele que tá meio descrente, cai com o médico, tá, naquele dia não tá uma conexão tão forte com o espírito, né? Daí ele vai embora descrendo mais ainda. É, filho, acontece sim. Acontece. É tudo magnetismo, atração. Por isso que médium para trabalhar na Umbanda, filho, tem que ter consciência. As entidades falam muito na evolução, na consciência espiritual. Como é que se tem consciência das coisas? Estudando, amor, prática, resignação, sim, entendimento. Senão não há trabalho, filho. Não há trabalho. O médium vai perder tempo. Certo. Não evolui. Então, seu caboclo, como é que chama esse terreiro onde a gente está aqui hoje? Tem o meu nome por causa do cavalo, filho. Por causa do médium? É, ela escolheu que fosse o meu nome. Isso. E aí, diz assim, terreiro de Umbanda, Ogum Rompimato. É. Então o senhor não é o caboclo Rompimato? Não, filho. Isso. Caboclo Rompimato é caboclo de Oxóssi. Ah. Sou Ogum Rompimato porque trabalho. Sou caboclo de Ogum. Trabalho na linha de Oxóssi. Todo caboclo trabalha para Oxóssi. Uhum. Mas o meu orixá é Ogum. É verdade que... Ogum Rompimato, Ogum Beramar, qual outro Ogum que tem? Ogum Sete Ondas. Esses, cada um se veste, obviamente, conforme a sua falange. Como é que o senhor se veste? No mundo espiritual. No mundo espiritual, filho. É branco. Isso. Tem gente que me vê de roupa branca. Isso. Tem gente que me vê como índio, com as roupas dos índios, com aquelas balanguinhas aqui. Isso. Com as tranças de um lado e do outro. Uhum. Tem gente que me vê como general, com as capas vermelhas. Essa. É, com aquela... O elmo e aqui. Então depende do dia, se eu estivesse de um jeito. É, filho, as roupagens fluídicas, né, que o povo enxerga. Claro, muda com o pensamento do senhor. Exatamente. Com o propósito do encontro. Nos terreiros eu me apresento como general. Claro. Quando vem os consulentes ver, às vezes vê caboclo errado. Vê mais como general. Seu caboclo, a gente está começando a se aproximar dos 10 minutos finais. Tem algumas coisas que eu quero perguntar. Primeiro, o senhor pode comentar o que são aqueles, as pessoas podem chamar de desenho na parede? São as representação das 7 linhas de Umbanda. Representação das 7 linhas de Umbanda. É. O vermelho é o quê? Yori e Yorimá. A linha das crianças, a linha das almas. O vermelho? É. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. O vermelho é a linha das almas. Não, filho, das crianças. Das crianças, tá bom. Daí o segundo é o marrom. Você tá olhando de baixo pra cima, filho? Começa lá em cima, Oxalá. Ah, desculpa. De lá em cima primeiro. Oxalá. Isso, e aí? Oxum da esquerda ali. É. Isso, Oxalá, Oxum. Oxum e Iemanjá. São 7 linhas sagradas. A Umbanda tem mais orixás, mais do que 7. Tá. Uns agrega nas falanges dos outros. Uhum. Oxalá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Ogum, Yorimá. Oxóssi, linha das almas. Ogum. Yorimá é preto velho? Preto velho. Ah, o senhor já explicou, linha das linha almas. Das almas. Se refere a eles. Omolu. O Baluaê, Nanã, tudo que trabalha com as almas, todos os orixás, né, filho? Uhum. Trabalha com todas as almas, os encarnados, mas temos trabalhos específicos. Uhum. É como os médicos, né, cada um tem uma especialidade. Pode dizer que Oxalá é o clínico geral. Ah, é? Trata de todos, porque Oxalá é aquele que emana fé. Claro. Em todos os sentidos. Sim. Não é só a fé religiosa. Uhum. É por isso que precisa ver o estudo, filho. O estudo, claro. É, o povo recultua Oxalá como orixá da fé e liga ele só com a religião. Não. Não é assim. A pessoa não tem fé nela mesma. Come on. Claro, claro. Oxalá, então, vamos trabalhar Oxalá nessa pessoa que é pra ela ter fé nela mesma. Aham. Uhum. Entendi. E por que que o caboclo decidiu... Primeiro, esses desenhos vêm de onde? Ela achou em algum livro? É, nos livros que ela estuda. Certo. Pergunta se pode usar e eu me esqueci. Claro. Ou seja, não é porque tá num livro que não veio do astral, que não veio de vocês. Claro, filho. Tudo evolui, não é? Sim. As imagens católicas, filho, que ainda existem muitos terreiros, representam os santos católicos. É. É preciso fazer um entendimento. A Umbanda é uma religião brasileira, mas cultua orixá. Isso. Então representa os orixá como orixá e não como entidades católicas. Aham. Mas cada casa é uma casa. Cada um manda lá na sua casa do jeito que quer. Cada um manda do jeito que quer? É. Não era pra fazer tudo do jeito que o senhor quer? E na minha casa faz como eu quero, filho. Isso, e nas outras? Nas outras tem lá o caboclo de frente, tem o preto velho de frente. E não esquece que o médium também tem consciência, também tem o livre-arbítrio. Ah. É, tem as vontades também. A pessoa vai viver, vai dedicar sua vida ao templo e não pode dar palpite. É, filho. Entendi. Nós aceita também. Olha. Isso aqui de areia. Esse o quê? Essa areia. Essa areia, essas pedras. Uhum. Foi vontade de cavalo. Foi, é? É, faz a sua vontade. O que não puder, eu digo. Aham. É assim que eu faço. Claro, claro. Nossa. Ou seja, cada terreiro vai ter ali a representação daquilo que a espiritualidade precisa trabalhar com a sociedade local, aquilo que representa o gosto do dirigente também, porque tem que estar meio ambientado ali. Claro, filho. Uhum. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde não se sente à vontade. Sim. Onde não sintoniza, né? Não. Vou dar um exemplo. Você vai morar na casa dessa menina. Isso. Você vai morar, vai viver lá. Mas não pode nem sequer tirar as roupas da sua mala. Eita. Porque a casa é dela. Tá certo? Tá. Então não é assim, filho. É. A casa é de um certo pai de santo, uma certa mãe de santo, vai ter as características dessa pessoa. Tá certo. E vocês amparam para que estejam dentro da... Dentro dos padrões da religião. Então... Nem em excesso, nem de mais, nem de menos. Nem de mais, nem de menos. Tem gente que gosta de altar cheio de imagens, cheio de corpo, de guias, cheio de velas. Uhum. É o gosto da pessoa. Nós aceita, tá uhum. bom? A pessoa entra, se sente bem, tá à vontade. É. O que interessa para nós é a prática da caridade, prática. É o respeito, é o amor. É aquilo que se sente quando entra no templo. Essa questão agora é para saber quanto de humanidade ainda tem no seu algum rompimato. O senhor já se emocionou com algum humano? Já chorou? Já sorriu? Ei, general, não chora na frente dos outros, não. Mas já emocionei sim. Uhum. Claro que sim, filho. Uhum. Há dificuldades que os irmãos encarnados passam, que a gente vê que a pessoa está em sofrimento desnecessário. Uhum. E a gente aconselha, aconselha, aconselha, e a pessoa continua com aquela mentalidade e não muda. Claro que a gente se emociona. Se emociona, né? É. Tá certo. É uma emoção que a pessoa... É um sentimento que a pessoa está vivendo, é como se estivesse num limbo, num umbral. Está revivendo aquele problema, está se martirizando, está se culpando, se autoflagelando. Certo. E nós tem dó, filho? Claro que tem. Tem. É um ser que está ali precisando de ajuda. Mas às vezes esse ser tem que passar por isso. Tem que passar. E aí nós não podemos interferir. Não pode interferir? Não. Ué, mas você está pedindo ajuda. Mas ele tem que entender, filho, que nós não podemos fazer por ele. A ajuda que ele pede, nós aconselhamos, é a transformação. Se ele não transforma... Não plantou, é, não colhe. É a mesma coisa da pessoa vai no bata branca no médico. É. O médico passa o remédio e a pessoa não toma. Ai. Que culpa nós temos, filho? Claro. Podia fazer mais? Não adianta acender vela, não adianta matar galinha, não adianta fazer nada. Matar galinha? É! O povo acha que matando as galinhas resolve tudo. Os sacrifícios, né, filho? Isso, isso. Tem que sacrificar um em prol do outro. Não é assim, não, filho. Não é assim? Não. Não é assim. O sacrifício é próprio. Ah. A pessoa tem que sacrificar aquilo que está podando a sua vida. Uhum. Aquele pensamento... Aquele sentimento, aquela revolta, aquela vontade de vingança, tem que haver a morte daquele sentimento para a pessoa poder continuar. Graças a Deus. Então, seu Caboclo, estamos chegando aqui perto do final. Tem alguma pergunta de algum assunto, pergunta que eu não fiz sobre algum assunto que o senhor gostaria de ainda dar uma dica ou ensinar a gente? Nesse primeiro encontro? Médiuns, não tenham medo da manifestação das entidades. Não tenham medo da manifestação das entidades. É. Como assim? Vou dar um exemplo do seu que trabalho. Que é o médium ter medo do espírito, pra caramba. É. Quando o filho veio pra Europa, que começou a entrar em contato, isso, né? Isso. Contactar. Com os terreiros, qual foi a repercussão do seu trabalho aqui? A aceitação, aquele dirigente aceitou fazer o trabalho, o outro dirigente não aceitou, aquela casa não quis, a outra quis. Isso. Medo, filho, daquilo que vai aparecer para os outros. Mas o bonito não era para querer mostrar? É isso, filho, a mensagem é essa. Ah, entendi. Não tenha medo, confia em nós. Entendi. É, filho. Nossa. Se a pessoa tem o terreiro aberto, incorpora toda sexta-feira, gira de umbanda, sempre na sexta-feira, né? É. Incorpora toda sexta-feira, fala com 80, 60, 100 pessoas, depois fica com medo de falar para 1 milhão. A mensagem não é nós que passa. Sim, realmente. Por que que o cavalo tem que ficar com medo? É. Os guias permitem? Claro que permite. É. Se não permitisse, o filho não estava fazendo esse trabalho há tanto tempo. Realmente, não estaria aqui, né, seu cavalo? Já tinha hora de desistir. Já, realmente. Mas é um trabalho que é para continuar. Porque as entidades da Umbanda precisam, filho. Uhum. A religião de Umbanda, a religião do candomblé, precisa da desmistificação. E os terreiros precisam, as pessoas, né, os dirigentes, precisam alinhar a esse trabalho da desmistificação. Uhum. Claro. Temos que levar a bandeira de Oxalá. Levar? A bandeira de Oxalá pelo mundo inteiro. Seja através do seu trabalho, das televisão, dos rádios, das incorporações nos templos. Trabalho sério, né? É. Graças a Deus. Perfeito, então, seu caboclo. Passa, por gentileza, uma mensagem final, então, aí, para todos que estão nos acompanhando. Viram o caboclo, entenderam um pouco da Umbanda e viram que não tem nada de bruxaria, nada de feio, e gostou e agora está se perguntando, será que eu faço parte disso? Tocou no coração da pessoa. E aí? Eu vou dizer que nem o jogador. Chuta que eu mato no peito. Que nem que jogador? É, jogador de futebol. Isso. Eu faço gol. Vem, filho. A Umbanda é uma religião maravilhosa. A manifestação dos espíritos é natural. Faz parte da natureza. Uhum. Houve uma explosão gigantesca de espiritualidade, de despertar mediúnico de uns tempos para cá. Certo. Uns 20 anos para cá. Porque há necessidade, o planeta necessita da espiritualidade, da manifestação do sagrado. O mundo está em crise, todo o planeta. Crise ambiental, de violência, de dinheiro. É preciso voltar à religiosidade. Eu não digo só com Umbanda, filho. É preciso se ligar a Deus de alguma forma. Seja nas igrejas evangélicas, seja nas católicas, seja no centro espírita. Em todas as religiões que pregam o amor, filho, que prega Deus. Porque há muita igreja que você vai e não ouve o nome de Deus. Você ouve tudo menos Deus. É preciso as pessoas se sentirem à vontade com Deus. Orar em união com outros irmãos. Criar um mantra de oração. Um mantra de oração. É, filho. Uma corrente de união. Uma corrente de união. Claro. É o amor que transforma. Desde que a pessoa se una ao próximo, diminui tudo. As guerras, as brigas, a violência, a fome. Porque vão viver em comunhão um com o outro, em união. E a religião traz isso, filho. A religiosidade traz isso para a pessoa. Uau. Portanto, fico muito agradecido quem está vendo o diálogo, né? Isso. O seu trabalho. Isso. Nós não é bicho de sete cabeças. Então, uma coisa que eu não quero realmente terminar sem todo mundo compreender. Senhor Ogum Rompimato, Ogum a gente sabe que é relacionado ao orixá sob o qual o senhor trabalha, né? Que rege o seu trabalho, é o orixá Ogum. Por isso Ogum Rompimato, mas também pelas qualidades suas que tem a ver com essa vibração de Deus, com essa emanação de Deus, que é Ogum. É sim. Isso? Daí Rompimato, por quê? Isso eu expliquei, por favor. Rompimato. Quando a gente fala Rompimato, é romper, desbravar, abrir. Abrir os caminhos. Mas com ordem, com lei, com respeito. Meu campo de atuação é nos caminhos. Nas matas, nas encruzilhadas, nos caminhos. Tudo que está fechado. Daí o nome romper. Rompo. É o verbo, né? Estou rompendo as barreiras. Ajudo com os conselhos os encarnados a romper suas barreiras. Não só as barreiras de trabalho, as barreiras material, mas as barreiras espiritual, principalmente. Nossa. Graças a Deus. O nome Mato vem de Oxóssi. Vem de Oxóssi? É só para dizer que eu trabalho para ele. Seu Rompimato, qual que é o significado da vida? Ei. Significado da vida, filho. É. Significa a vida, significa viver. Uhum. Ser feliz. Aproveitar o tempo que é dado nesse planeta. Aproveitar a natureza. Aproveitar o céu. Tudo que Deus pôs à disposição. Obrigada, filha. Viver em comunhão com o próximo. Ajudando uns aos outros. Mas desapegado dos sentimentos. Aquilo que acorrenta. A vida significa isso mesmo. Viver. Tem gente que trabalha, mas vive para o trabalho. Tem gente que vive, trabalha na Umbanda, mas vive da Umbanda, para a Umbanda. Há que se viver em plena comunhão com tudo. Nem de mais uma coisa, nem de menos outra. Aproveitar cada minuto. Usar o passado como escola para o futuro e viver o dia de hoje como se nunca mais fosse acontecer. Oh, oh. Graças. Viver plenamente, né, filho? Viver plenamente. Ser feliz. Significado da vida. Significado da vida. Ser feliz. Uhum. Não se apegar às discussões, às brigas. Tem gente que passa, chega ao ponto da depressão porque fica martirizando um problema e deixa de viver. Deixa de aproveitar. Infelizmente, os jovens hoje não aproveitam a vida. Não aproveitam o planeta. Uhum. Esse país aqui tem mar, tem praia, tem um ponto de força de mãe Iemanjá. Realmente, muito bonito. É, filho, tem morador de Portugal que nunca pisou no mar. Meu Deus. Porque não sabe aproveitar. Tá tão compenetrado no trabalho físico, uhum, na família, na educação dos filhos, nos problemas dos pais, que não tem tempo. O que mais existe é tempo. Salve, mãe, olha. Loguna. Tempo. Deus é tão bom que Ele tem uma qualidade que é o tempo. Uhum. É preciso que as pessoas saibam administrar seu tempo para viver plenamente, filho. Graças a Deus. Então, vamos lá. O significado da vida é de viver, aprender a respeitar o tempo, tudo e todos. E viver plenamente, né? Viver plenamente. Claro. Claro, filho, resgatando é aquilo que veio aqui para pagar, né? Tá aí as expiações, os karma, mas viver sem medo. Tem dificuldade? Enfrente. Tem doença? Enfrente de cabeça erguida. Oh. Se foi posto na sua vida, foi porque assim nosso pai quis. Foi porque assim você aceitou antes de encarnar. Uhum. Então aceite com resignação. Não pragueje. Não se vitimize. Seja o senhor do seu destino. Uhum. Tá certo, seu caboclo. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao senhor aí ter aberto suas portas, ter passado essa confiança enorme para sua filha, né? Que ela também quer sempre honrar o senhor e os espíritos com quem ela trabalha, então não quer fazer errado. E às vezes pergunta pro senhor, e aí, meu pai, vamos mesmo, como é que foi essa interação com ela? Aí, filho, quantas vezes ela me chamou? Mas tá certo. É humano, né? Isso. É um espírito viver na experiência da carne, tem os seus medos também. Se todos fizessem assim, né? Quisesse realmente fazer o certo, dissesse, meu pai me ajuda, estamos no caminho certo, é realmente para acontecer, né? Seria muito bom. Todos aqueles que se abrem para a espiritualidade, filho, se entrega, uhum, tem a inspiração dos seus guias. Chame como quiser, Espírito Santo, Deus, Olorum, Caboclo, Exu. Uhum. Mas tem a inspiração, anjo da guarda. E assim nós orienta. É preciso ter fé e entrega. É É preciso ter fé e entrega. E entrega. Quando a pessoa se entrega, ela aceita. Quando a pessoa faz de conta que entrega, ela é relutante. Aceita umas coisas, não aceita outras. Critica, né? É. Constata e julga. Tá certo, seu caboclo. Então, um conselho final pra gente finalizar agora. Pra todo mundo aí que quer levar a vida certo e está disposto a fazer tudo o que for preciso. Lembra de uma passagem da Bíblia? Que Jesus Cristo disse para um dos apóstolos: quer me acompanhar? Deixa toda a riqueza para trás. Sim, lembro. É o desapego. Oh. Essa é a mensagem. Desapega. Tá certo. Desapega daquilo que é físico. Desapega das discussões, dos problemas. Entrega nas mãos de Pai Oxalá. De Zambi, Olorum, como vocês quiserem chamar. Certo. Entrega nas mãos de Deus, que Ele vai dirigir a vida de cada um. Graças a Deus. Quando o senhor chegou, o senhor fez uns movimentos aí. Não sei, não lembro se o senhor deu um salto, mas o senhor deu um brado no caboclo. O que significa aquela sua chegada? É a saudação. Vou voltar depois e ver direito. Como é que é? A saudação. Estou saudando o templo sagrado e estou me apresentando. O meu brado é uma identificação. As pessoas, os médicos reconhecem. É o caboclo que está ali. Claro. É pro médium também, né, filho? É, ué. Eu falo também reconhecer minha energia. A maneira da manifestação. Cada entidade tem uma em particular. Senão os médios não sabiam quem é quem. Tá certo então, seu caboclo. Muito obrigado por esse encontro. E que, se for da vontade de Deus, nós possamos falar com mais espíritos dessa casa. E quem sabe até com o senhor mesmo. Eu que agradeço, filho. Obrigada também pelo seu trabalho. Então... de levar a mensagem dos espíritos. Uhum. A todos aqueles que aceitam, que querem ouvir e querem aprender. Aqueles que não querem também, né? Que acaba sempre ficando uma mensagem lá na cabeça, no fundo do seu inconsciente. Sim. Graças a Deus. Muito obrigado por abrir essa casa tão bonita, tão linda. Permitir que a mãe aí fizesse trabalho conosco e os filhos também. Que Deus abençoe a seu filho, abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, seu cara. Isso foi muito bom, muito obrigado, muito importante. A sua terra hoje eles vão Graças a Deus. Mãe Virgínia de Nanã. É assim que a senhora se apresenta aqui no terreiro, né? É sim. Graças a Deus. Então, o que que é para a senhora a Umbanda? Como, e depois diz pra gente um pouco como a senhora está se sentindo depois da incorporação. A Umbanda para mim é a minha vida. Oh. É meu tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, foi graças a minha chegada, a manifestação dessa religião na minha vida. O amparo das entidades, o conhecimento que é me transmitido, os conselhos, tudo isso fez de mim uma pessoa diferente. Não posso dizer melhor, porque estaria me julgando melhor do que eu. Claro. Mas melhor do que eu era antes. Assim, vou dizer assim. Graças a Deus. Me trouxe paz, me trouxe a minha família, a minha filha, o marido. Todas as bênçãos, o conhecimento, eu sou uma imigrante num país estrangeiro, para mim, né, para nossa, para minha nacionalidade. Sim. E a Umbanda me trouxe pessoas, famílias espirituais. Todas as pessoas que frequentam meu terreiro eu tenho como amigos, irmãos, família mesmo. Um tesouro, né? É um tesouro. Adquirido ali. É isso mesmo, muito respeito, muita gratidão por todos que fazem parte da minha vida todos os dias. E essas pessoas com certeza foram trazidas através da Umbanda. Todos. Eu, curioso, eu fui conhecer a Umbanda no Brasil, mas só como consulente, duas ou três vezes no máximo. Eu vim conhecer a Umbanda aqui, em Portugal. Em Portugal. Quanto tempo está aqui já? 10 anos. 10 anos. Estou aqui em Portugal há 10 anos. E o terreiro tem há quanto tempo? Há 8 anos. Está à frente da casa? À frente da casa tem seis anos. Nossa, eu não vou perguntar a idade para não faltar com respeito, mas você me parece tão jovem, né? Você é muito bonito. Quer dizer que houve, ao longo do tempo, muita dedicação. Sim, foi muita dedicação. Sem dedicação não é possível fazer o trabalho que a gente faz. Ah. É preciso haver dedicação, é preciso, como o senhor Rompimato disse, né? Disciplina, doação. Respeito pelo próximo. Graças a Deus. Então, assim, para finalizar, a senhorita hoje participou aqui do diálogo com os espíritos, já não tinha conhecimento, ouviu agora, realmente sentiu o que que é. Então, para as pessoas que vão assistir, que vão sentir, de alguém que não só viveu isso, né, e de repente teve a experiência com isso dos dois jeitos, do lado de lá e agora do lado de cá. O que é o diálogo com os espíritos para si? Para a senhorita. É um complementar daquilo que a gente faz dentro do templo. É um complementar da mensagem que as entidades passam. É muito válido, ao meu ver. É o poder levar a Umbanda para fora do terreiro. Pelo menos aqui em Portugal, onde a religião ainda não é tão bem aceita, a gente pode passar a mensagem dos guias. Os guias têm a oportunidade de falar para uma câmera onde vão ser vistos, né, pelo país, pelo mundo inteiro. Sim. Então é uma oportunidade, é um complemento do nosso trabalho. Porque a mensagem dos guias de Umbanda é isso mesmo que o Sr. Rompimato disse. É amor, é a caridade, é a união, para que não haja tanta guerra, tanta briga, tanta discussão. Então, o diálogo com os espíritos proporciona isso para a espiritualidade, dá voz aos terreiros em si, né? Os guias têm a voz e fala dentro dos terreiros, mas o diálogo, a filmagem, o trabalho que é posto na internet leva essa palavra dos guias para o mundo inteiro, para pessoas que às vezes são doidos para conhecer a Umbanda, mas não tem oportunidade de ir ao terreiro, não tem como frequentar. Né? E através do diálogo, ouve o conselho, o mental vai ouvindo e já vai trabalhando na vida daquela pessoa. Graças é isso Deus. Mesmo. Dissipa o preconceito, né? Exato, dissipa o preconceito, emana amor, aviva a fé. Né? Graças a Deus. Então, como que chama o seu terreiro aqui? é terreiro de Umbanda ou Ogum Rompe Mata. E que cidade que é essa? É Portugal, aqui é distrito de Cascais. Cascais. É, o bairro aqui é Trajuce. Trajuce, óbvio. Tá certo. Ótimo, quero dizer. Muito obrigado, então. E se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu. Que Deus te abençoe também. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. E obrigado ao Ogum e à Cambone, que ajudou a gente aqui hoje. Certo. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada. Eu vi o dono da mata, eu vi. Eu vi o seu outro mato, eu vi. Caboclo nasceu na mata, é você. Eu vi o seu roupio mato no arerê. Oi, caeta. Momento que a pessoa entende isso, o milagre começa a se realizar. Ou seja, as coisas acontecem naturalmente.